O teu 02 tá aqui, bebê. Me liga que eu vou. É sempre a mesma coisa toda sexta. Ele te troca pela cerveja. Só me desligar o celular e você com vontade de namorar. Aí cê lembra de mim. O teu 02 que faz bem gostosinho. Hoje é dia de revoar, pra aquele otário te respeitar. O teu contatinho furou. O teu contatinho furou. Faz a vá pra ele, chama que eu vou. Faz a vá pra ele, me chama que eu vou. O teu contatinho furou. O teu contatinho furou. Faz a vá pra ele, me chama que eu vou. Faz a vá pra ele, me chama que eu vou. Ligou, pediu, chegou. Agora essa pisadinha. É sempre a mesma coisa toda sexta. Ele te troca pela cerveja. Só desligar o celular e você com vontade de namorar. Aí cê lembra de mim. O teu 02 que faz bem gostosinho. Hoje é dia de revoar, pra aquele otário te respeitar. O teu contatinho furou. O teu contatinho furou. Faz a vá pra ele, chama que eu vou. Faz a vá pra ele, me chama que eu vou. O teu contatinho furou. O teu contatinho furou. Faz a vá pra ele, me chama que eu vou. Faz a vá pra ele, me chama que eu vou. Ligou, pediu, chegou.